Comodoro, bom dia, eu vou 7652. Sim, 400, perfil da Yal, vou 7652. Salvador, bom dia, web 679, passando 1500, nada é o Leda. César, passando aí o web 679. Контролируем 9935, obrigado, 08.